talentoso rimando no asfalto. Joga a mão pro alto, vai tomando a cena de assalto. É o clã do morro, talentoso rimando no asfalto. Joga a mão pro alto, vai tomando a cena de assalto. Eu não fluí, por acaso fizeram a merda errada. Pra quem não dava nada, então mergulhe na privada. E por que não tomar um copo repleto de uísque? Ondas cerebrais atropeladas por um jet ski. Morrendo em prestações pequenas de 50 mil. Uma garrafa não, de uísque eu quero um barril. Bolso magrelo, mente gorda de tanto comer. Kit de ambulâncias espaçosa, vem me socorrer. Se tirar a rima do meu sangue, posso até morrer. Mentes relevantes acompanham o coração bater. Mas vou fluindo meu talento em primeiro plano. Morto por engano, mesmo assim eu vou morrer tentando. Respire fundo, ar gelado, fluindo da taça. Beba do veneno misturado com tosse e fumaça. Não vou perder mais uma chance, tem que ser o revés. Jamais serei mais um tapete debaixo dos pés. No porão baixo eu uso sempre um degrau a mais. Mentes poluídas, diluídas por nuvens de gás. Não sei se tem, mas você não vê ninguém furando pneu de trem, nem rasgar nota de 100. Nem mesmo o óculos enxerga mais além. Do aquário da vida tem a lágrima de alguém. Esparadrapo descolado no lábio inquieto. Sebrante completo de ranhura cercada de seta. Temos objetos que deixam as minas quietas. Deformam os paraquedas, não chove em cima do teto. Digo adiós, sem rancor. Eu tô ligeiro o tempo inteiro, sempre verdadeiro. Guerreiro do gueto, nunca foge do pesadelo. De brigas, intrigas, palavras insignificantes. Ignorantes, ignore e siga adiante. Eu tô na pista terrorista, na rima com autoestima. Amizade e humildade é o que vira, é o que liga. Mas esse mundo é dominado pela crueldade. A amizade é inimizade, a humildade transforma em maldade. Eu tô no gueto, parceiro de movimento é cabreiro. Cada barulho é um segredo, curioso morre cedo. Medo de imaginar um moleque brinquedo, e colocar na boca, engatilhar e puxar o dedo. Desastres absurdos, um subúrbio suburbanos. Os manos, primos dos manos, também são humanos. Falamos, observamos tudo e anotamos. Eu tô ligeiro, eu tô na pista, eu tô no gueto, eu tô com os manos. Pesados que não pode nos pisar. Somos filhos de Jeová, forte tribo de Judá. Me ajudar a te ajudar. Reprise, não deslize, na traça vou me lembrar. Pra não perder nas crises, retornar, retomar. Até quem ama vai negar, se aguentar. Adoecer, ver fim fumegar. Sou da Suda TV, bom te ver, fequear. Lucifer, pediar, não vai mais judiar. Menos povo vem salvar, salvação vai exalar. Escuta ele, vai voltar e eu também quero estar lá. É os guerreiros sagrados e manter com o pé no barro. Movente se é cobiça e se cê paga caro. Carros vão na direção da emoção que eu me esquivo. Os preferem tá morto do que ser tirado vivo. Saudade sem jardim, canção solta no jardim. Cinderela o sapatinho, por amor Deus pelo time. Foca tu é mato, sai barato e mastigar. Vai dar do inferno é serventia se tá milho no barraco. Jogo tá comprado, tabuleiro tá quebrado. Um peão pra cada lado, o cifrão vai ser cobrado. Adigo adiós, sem rancor. Invasão na humildade, não é tarde, a fúria o resgate. Unindo a malandragem, fazendo paz na cidade. Beleza que ficou pros outros, sempre sente voo. Bendito força de vontade, se quer se manter vivo. A fuga ajuda a luta, aqui a cultura. De rua na funda, nem brumba, beleza pura. Que ilusão, não, informação, bem, bem bom. E por aqui, ali, irmão, João, no gueto é expressão. Viver em irmandade, é nós no ato, é o cross. Liberdade, atitude, ó, consciência, é a voz. Missão a cumprir, tá ligado, tem os manos sim. Blá blá, tititi, não vai prosseguir. Tem doido que sempre impera pela paz e não a guerra. Fita certa que se entera, segue Jai, todos a era. De tsunami a tão distante, X da questão a revanche. Representa no cotidiano, segue adiante.